sinto tão só. Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você. Ó Deus, que pode entender o porquê que me sinto tão só. Me sinto tão só. Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você. Ó Deus, quem pode entender o porquê que me sinto tão só? Como uma gota no oceano, eles quase conseguiram o que queria. Fizeram-me sonhar, me fizeram cair na armadilha. Quem diria, meu Deus, quem diria logo eu? Pois graduada nas malícias da vida, como uma gota no oceano, em meia minas e manos, exemplo pra tantos e condenada por ser mais um ser humano. É doloroso ter a filha arrancada dos braços, no pulso algema e na mente somente pecados. Me apresentaram o perigo e eu amei de cabeça, cara a cara com o inimigo, cumprindo a sentença como uma gota no oceano. De joelhos pra Deus e um oitão e uma vela pro santo, colei em bandos que faziam o interior tremer. Vi que o crime é podre, mas quem não pode errar é você. Uma vez referência pra muitos, quase excelência. Cês estão maluco porque o justo me cobra ciência. Pra não errar, pra não falhar, a cobrança é triplicada como um vírus que infecta o ar. Como uma gota no oceano, como uma gota no oceano. Vocês pensam que batom e saia me arranca indignação com essa merda de sistema desde a minha infância? Que hip hop é o caralho, que poesias felizes. Periferia sangra mesmo e olha as cicatrizes. Atrizes? Ou melhor, vou dizer quase que puta se prostitui ao ponto de denegrir a cultura. Com músicas vulgares, jackbox de bares, bundas e peitos à mostra em auditórios nas tardes de domingo. O povo gosta. Como uma gota no oceano, eu sei que é foda. Eu sei que gosta. Como uma gota no oceano, eu sei que é foda. Me sinto tão só. Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você. Ó Deus, quem pode entender o porquê que me sinto tão só? Me sinto tão só. Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você. Ó Deus, quem pode entender o porquê que me sinto tão só? Quem foi que disse que o erro é desse jeito? Se aqui não temos, se os dedos da mão são diferentes. Porém, um exemplo parte de nós e a favela nos cobra na rua. Pelo amor de Deus, truta, vê se não muda a postura. Deixe esses bunda, lelê fazer o que pensa. Achar que o rap virou moda e não tem consciência. E pôr na letra o que quer, ofendendo as mulher, idolatrando os boys, nossos algóis, ignorando a fé. Quem no púlpito humilde ontem renascido tenta resgatar através do amor aqui almas pra Cristo. Como uma gota no oceano, caminhei nos vales mais que obscuros, consolando prantos. Embora enfim minha missão, por aqui jamais omisso o inimigo dos ricos, Lampião. Herói nacional com requisito marginal, não sei por que tanto me assemelha incondicional. Mente de repente, semblante cai. É triste em pleno 2015, filho matando o pai. Abram as portas do inferno que eu vou descer. Comigo uma pá de anjo pra renascer. Almas neto, nem toda vez o céu tá azul. Embora cinzento, porém eu contento, me vejo ao sul ou no centro-oeste, na voz de loucos e loucas, tatuados nos corpos, realidade cruel e nas roupas. Como uma gota no oceano, no cativeiro outro refém, outro filho de gerente de banco. É foda os cânticos entupido de sangue e lágrimas, noticiado como a trilha sonora das trágicas histórias. Aqui sem final feliz, não fui eu quem quis assim, muito menos foi você quem quis. Só. Será que você entende como minha mente reage a isso? Meu discurso bandido é nada mais que um ciclo e o perigo que assola você. Ó Deus, quem pode entender o porquê que me sinto tão só? Me sinto tão só.